Sou maluca, moda antiga, que gosta de uma briga. Justo e mano a mano, adversário é a vida. Falem bem, falem mal, atire a primeira pedra. Nós aqui, Deus no céu, não é teste, é uma guerra. O Islã é minha crença, soldado de nascença. A provação é dura e não é branda a sentença. Acredite no que quiser, Zé, vem o que vier. Vamos ver lá no fim, quem de nós vai ter mais fé. Enquanto não cessa a tempestade e toda iniquidade, a morte é o mais certo pra quem prega a verdade. Pelos que foi traído, morto ou perseguido, combatente não morreu, não, só tá ferido. Só bato continência pra Deus nossa excelência. Lutar para o homem, questão de sobrevivência. E que homem recusa amor, mulher que não quer flow. É claro, um corpo quente e um beijo molhado. Mulher, se eu não voltar, leva foto de lembrança. Nos laços do amor se cultiva a esperança. Porque não há nada lá além do manto negro que congela sua alma. Eu sei que o homem sente medo de não haver retorno, de uma revanche, mas engana o Criador. Se tivesse uma chance, livre-arbítrio ele te deu. Mas não, a zapa cobra, malandro tem uma par. Só dá boca pra fora que vende até a mãe e o pai se precisar. Parasita nunca fez falta e não fará. Honra sua mãe, seu pai, seu criador. Vida longa pros guerreiros, curta pros desertor. Extinta selva deu pra mim detectar. A defesa é sagrada pra quem vim me matar. E um barraco com Deus pro soldado já tá bom. Sem ele todo ouro, toda glória é em vão. Luta pelo melhor é a marca de todo homem. Se ganhar mais que o pão, come o pão de outro homem. Quem é ensina cédula tão amado na terra que matai uns aos outros e se ajoelha pra César. Eu quero um pouco dele, talvez torne compulsivo. Por cima do cadáver dos parentes e os amigos, um drink no inferno e um presidente morto estampado no papel. Que bagulho louco, somos uma presa fácil. Tem um cofre no anzol e o diabo no iate de Ray-Ban curtindo o sol. Nem subindo de joelho todo o escadão da penha. Do jeito que a gente vem, vamos voltar sem nada. A estrada é uma jornada sem curva e sem parada. Pra direita ou pra esquerda e não admite falha. Tudo tem um preço pros playboy e pros plebeu. Ou quem desacreditar e querer brincar de Deus. O caminho é estreito pra quem busca salvação. As flores enfeitam a morte no jardim da ilusão. No arrebento das ondas, no brilho das estrelas, na mina dos teus olhos, irmão, eu vejo a tristeza. Mas enxugue as lágrimas no manto sagrado. Se Deus é por nós, pro inferno, diabo, porque eu pago pra entrar. Eu gosto de uma briga, justo e mano a mano, adversário é a vida. Vida, vida, vida, vida. Um dia de cada vez, assim tem que ser. Pra que a vontade de vencer não destrua você. Tudo passou, tudo passará. Mas o troféu de quem luta sempre brilhará. Seja um emissário do bem, prega a paz. Porque os filhos de amanhã virão de